DJ Renan, tá ligado, né? Tem que respeitar o mané. Ilumina na portança, chaminha, quebrar minha voz, rola pelo ar. Fortaleza quem me fortalece, de igual pra igual é nós que tá. Com dinheiro ou sem dinheiro, de nave ou a pé, não nasci em berço de ouro. Mas meu filho vai, eu tenho fé no peão pela quebrada. Fica um monstro de vai e vem, vem de paz. Chama a atenção deles e delas também. O nosso estilo é picadilha demais, mas cordão de ouro, pregadão e o mano é zica pra trás. E só quem tem fé em Deus levanta a mão pro alto. Os humilhados serão exaltados. Vou chegando de quebrada, fui, já deu minha conta. Falsos amigos só falam mal pelas costas. O nome voo de R1, vejo o olhar de inveja. Ai, que saudades do tempo que eu ia de bicicleta. Um pobre em bairro nobre, antes era piada. A filha do bacana sabe que os maluqueiros tem mais pegada. Pode rir de mim, mas não desacredita não. É só questão de tempo, a minha goma no Leblon. A Porsche Cayenne me leva pra balada. Ô mulher corte, ninguém entende nada. Mole, mole, não é, eu vou numa responsa. Enquanto você fez com peixe, eu cacei várias onças. Isso tudo, tudo curioso, sempre tem que ser citado. Minha vida é de rico, mas minha alma é de favelador. Então, ilumina na mortança, já minha quebra minha voz, rola pelo ar. Fortaleza, quem me fortalece, de igual pra igual é nós que tá. Com dinheiro ou sem dinheiro, de nave ou a pé, não nasci em berço de ouro. Mas meu filho vai, eu tenho fé no peão pela quebrada. Fica um monstro de vai e vem, vem de paz. Chama a atenção deles e delas também. O nosso estilo é picadilha demais, mas cordão de ouro, pregadão e o mano é zica pra trás. E só quem tem fé em Deus levanta a mão pro alto. Os humilhados serão exaltados. Vou chegando de quebrada, fui, já deu minha conta. Falsos amigos só falam mal pelas costas. Por onde vou, de R1, vejo o olhar de inveja. Ai, que saudades do tempo que eu ia de bicicleta. Um pobre em bairro nobre, antes era piada. A filha do bacana sabe que os malteiros tem mais pegada. Pode rir de mim, mas não desacredita não. É só questão de tempo, a minha goma no Leblon. A Porsche Cayenne me leva pra balada. Ô mulher corte, ninguém entende nada. Mole, mole, não é, eu vou numa responsa. Enquanto você fez com peixe, eu cacei várias onças. Isso tudo, tudo curioso, sempre tem que ser citado. Minha vida é de rico, mas minha alma é de favelador. Então, ilumina na portança, já minha quebra minha voz, rola pelo ar. Fortaleza quem me fortalece, igual pego é nós que tá. Não importa quantos anos passa, a humildade sempre é a mesma. Se bate é mais. Ilumina na portança, já minha quebra minha voz, rola pelo ar. Fortaleza quem me fortalece, igual pego é nós que tá. DJ Wilton na batida, todas as feiradas. DJ Renan, tá ligado, né? Tem que respeitar. Meu dom é de gastar dinheiro. Quanto mais mulher, melhor. Quanto mais nave, melhor. Quanto mais cifrão, melhor. Baladeiro, é, não para por aí. Meu dom é de gastar dinheiro. Quanto mais mulher, melhor. Quanto mais nave, melhor. Quanto mais cifrão, melhor. Baladeiro. Down in the depths of my soul. My soul. My soul. My soul. My soul. A família tá bem. bem. O meu progresso é seu progresso, cada um de nave. Sucesso pra quem quer progresso, ostentação é bom. Mas isso é pouco pra nós, que nós merece isso. E muito mais. É, não para por aí. Meu dom é de gastar dinheiro. Quanto mais mulher, melhor. Quanto mais nave, melhor. Quanto mais cifrão, melhor. Baladeiro. É, não para por aí. Meu dom é de gastar dinheiro. Quanto mais mulher, melhor. Quanto mais nave, melhor. Quanto mais cifrão, melhor. Baladeiro. Down in the depths of my soul. My soul. A família tá bem. O meu progresso é seu progresso, cada um de nave. Sucesso pra quem quer progresso, ostentação é bom. Mas isso é pouco pra nós, que nós merece isso e muito mais. Down in the depths of my soul. My soul. My soul. My soul. My soul. DJ Renan, tá ligado, né? Tem que respeitar. É o DJ Gambia Gazinha. Químicas, loucuras, uísque, Red Bull. Elva venenosa me deixou sussuave. Na nave boladão, back bem boladinho. Pra disfarçar os olhos vermelhos, a lupa com ozinho. Tô na onda do funk de Sérgio K, Oakley, Paulo P. Brooks, Brooks, Field, Sidewalk, Camp, Off, Lore. Debrilha na mente de um bobe louco, me deu um verdinho. Se fosse aquilo, tá ligado no que eu digo. Cariou pra nós, foi de 100 gramas, meio quilo. Foi de 100 gramas, meio quilo. Gosto mais do que lasanha, onde comprei uma baranga de chavei. Pulei na seda mentolada. Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu mó problema pra bolar vela de 7 dias. Gosto mais do que lasanha, hoje comprei uma baranga de chavei. Pulei na seda mentolada. Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu mó problema pra bolar vela de 7 dias. Nananananana. Energético é Red Bull, o risco é absoluto. Animais de estimação, ela costa no money. Alf, Lauren, Brooks, Brooks, Field, Sidewalk, Rap e Reserva. Já é cidreira, calma, milho e venenosa erva. É estado bom de qualidade, erva fina. Eu fumo na boa só pra pegar as meninas. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Eu disse fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Gosto mais do que lasanha, hoje comprei uma paranga de chá. Pulei no cedo da mentolada. Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu maior problema pra bolar vela de 7 dias. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Isso aqui é reggae funk, ou será que é funk reggae? Da leste Yoshi, ou Yoshi da leste. Tanto faz, nós tamo junto e mensurado. Se você gosta, vem com nós fumar, meu aliado. Mas sentado na areia, olhando pro malvo que é tranquilinho. Reverti sobre as minhas ideias e queimei o mato bodim. Na vibe bolado do som, curtindo a marola, fico à vontade. E a pedra que brota na terra, que sempre me deixa suave. Cabeça preta, transparte pro funk, fuma de sacocha, recolo. A milaria reserva e o perfume é a mano. Se os olhos ficar vermelhos, põe no ju, faz passar. Ninguém precisa saber, que curte legalizar. Achichado, mentolado, mesmo até chegar na porta. É o Yoshi e o da leste, eu gosto mais do que lasanha. Eu gosto mais do que lasanha, onde comprei uma baranga de chave. Bolei na seda mentolada. Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu uma problema pra rolar vela de 7 dias. Gosto mais do que lasanha, hoje comprei uma baranga de chave. Bolei na seda mentolada. Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Vou problema pra rolar vela de 7 dias. Um dedo, um dedo, um dedo. Chega a BHG, pode vir. Venha ver, conhecido pelo vazio do funk, pão do pão. Pobre louco da penha, da leste Yoshi. É da leste Yoshi, da leste Yoshi. Entra na sua mente, mora no subconsciente. Tudo pelo baseado, tudo pelo baseado, tudo pelo baseado, tudo pelo baseado. DJ Renan, tá ligado, né? O melhor DJ de São Paulo, você sabe que é bom. Vem com nós fazer fumaça no mundo do funk.com. Nós fuma, fuma, nunca acaba, maloqueiro sem limite. Chegar em casa na cara de pau e falar que tá com conjuntivite. Mas desculpa de aleijada é muleta, bancada é levar um cego pro cinema. Pra bolar vela de 7 dias, deu mó problema e depois de bolado virou fumaça, subiu pra cuca. Na quadra puxada, meu mano, eu juro que eu vi a Xuxa. Sente o cheiro, fica na paz, garanto ser interessante. Na quinta puxada vi a Lady Gaga dançando funk, que porra é essa? Tô vendo outra alucinação. Na sexta puxada vi o Justin Baby beijando a boca de um negão. Na sétima puxada meus olhos vermelhos fizeram um zigue-zague e eu me vi legalizando junto com a Amy Winehouse. Na oitava puxada nada mais fazia sentido. Vi a Hebe Camargo correndo pelada, gritando da leste, me dá um selinho em cima de um bode colorido. Na nona vi outra coisa estranha, Roberto Carlos cantando. Gosto mais do que lasanha e nessa hora do nada tava o pica-pau, Abimalho, Chave fumando erva venenosa do verdinho canábio. Fiquei sussu de tabela, não quero mais minha mente sã. E vi o Falsão se virando nos 30 de calcinha sutiã. Não me aguentei e dei a décima puxada, mas não vi alucinação porque caí da escada. E lá no chão olhando pro teto vi a chuva e a lua. A lua era lâmpada e as goteiras era chuva. Que loucura de pobre, pobre louco. Vezes só é de bufa amenizar. Um quilo, uma vela de 7 dias, demora uma semana pra acabar. Que loucura de pobre, pobre louco. Vezes só é de bufa amenizar. Um quilo, uma vela de 7 dias, demora uma semana pra acabar. Cada puxada foi uma brisa e cada loucura foi uma dragada. Vela de 7 dias, em Deus, 7.300 puxadas. Quem disse que dinheiro não cresce em árvore nunca vendeu. Vem com meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que lasanha. Quem gosta, gosta, quem não gosta não conhece. O resto é moda porque foda é o Yoshi e o Galeste, sim. Tô tranquilinho, mas não tô sozinho. Com os olhos vermelhinhos igual japonesinho. Responde pra mim, como é que pode uma planta me deixar feliz com o corpo anestesiado, sentado na areia? Porque já fui limpo, pois não é crime ficar marolando o dia inteiro. Porque o verdadeiro crime é roubar a brisa dos parceiros e para tudo. Aumenta o volume pra disfarçar nossa tabela. É chiclete de tutti frutti, põe a Juliette pra ficar chavoso. Aí nós para o baile. Me rolê só convocar no meu Nick Stealth Ferrari, eu ligo da leste. O Bob Marley, também o Che Guevara, faz neblina onde chega e deixa um rastro onde passa. A esquadrilha da fumaça, ressuscita o verde, manda. Quem disse que dinheiro não cresce em árvore, nunca vendeu maconha. Quem disse que dinheiro não cresce em árvore, nunca vendeu maconha. Vem pro meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que lasanha. Quem gosta, gosta, quem não gosta não conhece. O resto é moda porque foda é o Yoshi e o Galete. Quem disse que dinheiro não cresce em árvore, nunca vendeu maconha. Vem pro meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que lasanha. Quem gosta, gosta, quem não gosta não conhece. O resto é moda porque foda é o da leste. Na 11ª puxada confesso pra vocês que eu vi o Crisma lambendo a perna do Clebinho 3. E também vi o TH com os olhos vermelhinho cantando Ai Se Eu Te Pego e mandando beijo pro Fezinho. Segue lá no Twitter, arroba da Leste MF, arroba MC Osh Oficial e arroba DJ Gabi HG. É o mundo do funk.com. Tá ligado, ligado, ligado, ligado, ligado. DJ Renan, tá ligado, né? tem que respeitar, mané. de onda mente, geneticamente, agressivamente, violentamente mandando. É o melhor de São Paulo, autenticamente bolado. MC da Leste, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, quebra de 5x7. Joga, joga, o fuzil pro alto, descarrega as pontos 30, joga bomba, bomba, explode os memes, vira purpurina, porque o bonde é só os cabulosos, só malandro, boladão e vilão periculoso, agindo pra mente, calculando, tu tá o Marcelinho e o boy, fornecendo mais peças, tu sabe quem é louco, da zona norte é o Godoy, e da zona oeste também dá presente o neguinho Dedê, tem três manos da moca que está na cena, mas não posso dizer. Curtindo o funk da MC da Leste pra poder se inspirar, ouvindo apologia pra ter disposição na hora de atirar, porque o bonde é só os cabulosos, só malandro, boladão e vilão periculoso. Hoje o whisky é de bugão, fumaça na mente, batimos pra cela, mas se arrisca por nota de 100, porque vale a pena. Na rota de fuga tem duas honestes, nas duas honestes tem piloto zica, nos pilotos zica tem a Juliette, na Juliette sangue de fumo. Somente quem é, quer tá fora, quer entrar, quer tá dentro, quer sair. Faz justiça e liberdade, vamos que vamos até o fim. Nós tá pique, roubem o de rouba de quem tem. Nós entra com os malotes e nunca fere os refém. Mas entre nós e o roubem o de tem uma diferença. Ele assalta dia que fecha nós usa ponto 40. E entre nós e o roubem o de tem uma semelhança. Porque nós vamos virar pros pobres, também pras crianças. Mas é claro, nós tiramos um qualquer para sobreviver. Eu também quero uma honete, uma Audi DT. Eu também faço parte dessa quadrilha. O meu papel, vou falar agora. Eu não entro e nem pego na cesta, porque eu fico na trilha sonora. Porque a palavra tem poder, então sente a potência do que eu vou dizer. Minhas palavras valem por um tiro, minha rima é uma rajada de PT. Por isso que eu venho mandando assim, violentamente mandando. É o melhor de São Paulo, autenticamente bolado. MC da Leste, levanta a mão pro alto, quebra de com 5x7. Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto. Vai, levanta a mão pro alto, quebra de com 5x7. DJ Renan, tá ligado, né? Tem que respeitar, que eu vou de Ornette, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar. Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá. 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da Leste. Mandou pro recalque, vai tomar no cu. Eu vou de Ornette, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar. Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá. 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da Leste. Mandou pro recalque, calque. Vai tomar no não quero saber de nada, nem quanto é. Esse é meu lema, sem patifaria, sai do meu pé. Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim. Agora segura, eu tô suado, você tá na pendura. Você só quis o meu mal, me vê na pior. E eu, quando eu tropecei, seu pesadelo tá de volta. Você tremeu quando eu cheguei, da tua cara eu tenho nojo. Se uma palavra dói mais que um tapa, essa te deixou de olho roxo. Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar, porque daqui ninguém me tira e aqui é o meu lugar. Uou, para de indireta pra mim. Você quer que eu te dê ibope, valeu, mas não tô afim. A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer. Fala mal, mas

Segue no Twitter e contrate da arroba da Leste BR 965 estrela 21555 ou se preferir 011-771-5493. Mundo do Funk, tá ligado, né? Matar os polícia é a nossa meta. Fala pra nós quem é o poder. Gente criminosa, coração bandido, sou fruto de guerras e rebeliões. Comecei menor já no 157, hoje meu vício é roubar. Profissão perigo, especialista formado na faculdade criminosa. Armamento pesado, ataque soviético, esqueça o bonde de MK. Porque quem manda aqui é o P2C. Fala pra nós quem é o poder. Fala pra nós quem é o poder. Se tu quer ouvir apologia, eu te apresento nossa cena. Fala Glock, GT, Mini, Uzi, 762, curador, para pau. AR-15, AR-Baby, Magnum, Max, Uzi, holandês. MV5, 762, semi-automático, M16. AP-Code, frente 90, Galacton, Rex, melhor de 50. Especialista em assaltos bancários, formado na faculdade criminosa. Sub-Uzi, a enxerga, flash, clonos, todo 40. Tipo guerrilha, São Paulo, SP, a grande capital é toda nossa. Meu nome você quer saber, pra denunciar pro Zé me dá dentro. Que a minha tria é tomar lá da cá, bate de frente, faz sua parte. É nós que somos, é nós que dá forma de expressão, pra mim não interessa. Tamo embrasado na mesma missão, matar os polícia é a nossa meta. Se tu quer ouvir apologia, eu te apresento nossa cena. Esse é o kit do mal. Fala pra nós quem é o poder. Matar os polícia é a nossa meta. Fala pra nós quem é o poder. Gente criminosa, coração bandido, sou fruto de guerras e rebeliões. Comecei menor já no 157, hoje meu vício é roubar. Profissão perigo, especialista formado na faculdade criminosa. Armamento pesado, ataque soviético, que são bonde de MK. Porque quem manda aqui é o P2C. Fala pra nós quem é o poder. Fala pra nós quem é o poder. Se tu quer ouvir apologia, eu te apresento nossa cena. Fala Glock, GT, Mini, Uzi, 762, curador, para pau. AR-15, AR-Baby, Magnum, Max, Uzi, holandês. MV5, 762, semi-automático, M16. AP-Code, frente 90, Galacton, Rex, melhor de 50. Especialista em assaltos bancários, formado na faculdade criminosa. Sub-Uzi, a enxerga, flash, clonos, todo 40. Tipo guerrilha, São Paulo, SP, a grande capital é toda nossa. Meu nome você quer saber, pra denunciar pro Zé me dá dentro. Que a minha tria é tomar lá da cá, bate de frente, faz sua parte. É nós que somos, é nós que dá forma de expressão, pra mim não interessa. Tamo embrasado na mesma missão, matar os polícia é a nossa meta. Se tu quer ouvir apologia, eu te apresento nosso arsenal. Esse é o pedido do mal. Ligado, né? O Zezinho, respeitar. O Ratinho, Clima, só tem lá no Balancioso que curtiu. Sentação TH, Demonstrão, Detona Funk, Gabriel. Só tem mano ganancioso que curte ostentação. Monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não. Pode falar de boca cheia, ostentação. Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não. Pode falar de boca cheia, ostentação. Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não. Levanta as taças pro alto, um brinde à ostentação. Aumenta o volume, apaga a luz. Que o monstro dos monstros tá encostando. No baile funk te respondo. Camarote do lado encerando. Aqui tem dinheiro pra gastar. A do 20 na nave importada. Da zona sul nós vamos pra baixada. De 1100 cilindrada. O cachorro, aquela mina que tá olhando pra você. Chama ela de canto, convida as amigas. Vamos que vamos do rolê. Avisa pra ela que nós não tem hora pra voltar. Mas pra começar, nós tem dinheiro pra gastar. Ela bombe de luz, pulseira vivar, emoçando por o glamo. Eu chavozão naquele fio, bebendo whisky Red Bull, nota de 100 a mais. No meu bolso é um jardim, tá sobrando mulher, vamos dividir. pra tu e uma pra mim. Uma pra tu e uma pra mim. Uma pra tu e uma pra mim. Assim que o nosso vive a vida e fica feliz. Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não. Pode falar de boca cheia, ostentação. Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão, mas eles não. Levanta a taça pro alto, um brinde a ostentação. Mandei o dinheiro, dólar ou reais. Pra mim os dois é bom, pra mim tanto faz. Quando moto, carro, apartamento e algo mais. É de impressionar, o ciclo olha. Inveja, zala e é foda. Quem diria, né? O mundo dá volta. Hoje eu tenho ouro, um Rolex de ouro. Baixo da Yenny, Deus no coração. Sou monstro dos monstros, pesadão. Eu sou monstrão, tu é monstrão. Nós é monstrão, mas eles não. Pode falar de boca cheia, ostentação. Eu sou monstrão, tu é monstrão, mas eles não. Levanta as taças pro alto, um brinde a ostentação. Ostentação, TH é monstrão. Detona funk é monstrão. Gabriel é monstrão. Só tem mano ganancioso que curte ostentação. Me tocar na jo. Né? Tem que respeitar. Que brisa! Oh. Acesse ligapunk.net. Eu vi, ninguém me disse. Acho que eu tô ficando louco. Como pode isso? Como isso pode? Cansei de whisky, tequila, vodka, deu um salve na tia Anastácia. E agora essa carta é do louco para tudo e farmácia. Bicho, tem mais uma bomba, pro Lela da Cuga fica mais tantã. Foi meio copo de gasolina e uma pílula de azepam. Atenção, criançada, não faça em casa. Nós é louco profissional, porque nós é treinado pra todos os tipos de vício e efeito colateral. Ela metendo minha língua, me tudo tequila com silocaína. Baby, de canudinho, de adrenalina. Sou pobre de natureza, mas sou louco por opção. A vizinhança não entende nada, porque tenho chave e pulo o botão. Que é, que é o que não é. Mas quando é, não é o que erra. Já vem você com essa palhaçada, dando uma desamané. Cada louco na sua loucura, cada loucura na sua brisa. Cada um brisa no seu quadrado, não mete o louco e vem roubar minha brisa. Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco, nós fora. Eles, elas, quer ficar louco, então vem. Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco. Nós, eles, elas, quer ficar louco também. Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco. Nós, eles, elas, quer ficar louco também. Como pode isso? Como isso pode? Cansei de whisky, tequila, vodka, deu um salve na tia Anastácia. E agora essa carta é do louco para tudo e farmácia. Bicho, tem mais uma bomba, pro Lela da Cuga fica mais tantã. Foi meio copo de gasolina e uma pílula de azepam. Atenção, criançada, não faça em casa. Nós é louco profissional, porque nós é treinado pra todos os tipos de vício e efeito colateral. Ela metendo minha língua, me tudei tequila com silocaína. Bebi de canudinho, que adrenalina. Sou pobre de natureza, mas sou louco por opção. A vizinhança não entende nada, porque tenho chave e pulo botão. Que é o que é, que é o que não é. Mas quando é, não é o que erra. Já vem você com essa palhaçada, dando uma desamané. Cada louco na sua loucura, cada loucura na sua brisa. Cada um brisa no seu quadrado, não mete o louco e vem roubar minha brisa. Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco. Nós, nós, eles, elas, quer ficar louco, então vem. Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco. Nós, nós, eles, elas, quer ficar louco também. Eu, tu, ele, ela, tá todo mundo louco. Nós, nós, eles, elas, quer ficar louco também. Tá ligado, né? Tem que respeitar. 2013 já faz parte da história do Brasil. O dia em que o gigante acordou. Que país é esse que tem vários interesses? Mesmo me sufocando com impostos, não vou desistir. Deixa de última hora, mas minha hora é agora. Desculpe pelo transtorno, mas estou mudando o meu país. Através da minha voz, falo por todos nós. Sonhos e sonhos se destrói, que por dentro me corrói. Deitado em berço esplêndido, o povo acordou do coma. Nosso grito em silêncio, força com força da bomba. É porque cansamos de acreditar em alguns salafrários. Aumenta a leite e condução, cadê o aumento dos nossos salários? Violência é a tarifa. Eu sou protestante, coração valente. Na selva de pedra eu grito que só vai depender da gente. Salve ao pátria amada, e quando eu amo eu defendo a própria morte. Hoje não foi pro governo, aquele dia de sorte. É por direitos e não por centavos. Vem, vem pra rua, quem sou eu? Eu sou aquele que cansou de tanta impunidade, de juros abusivos, de todas as corrupções e de tantas falcatruas. Sou brasileiro e eu não desisto nunca. Só lesma gentil verás que um filho teu não foge a luta. Gigante Brasil acordou, sem violência eu quero mudança pros nossos jovens, idosos e crianças. Eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Só lesma gentil verás que um filho teu não foge a luta. Gigante Brasil acordou, sem violência eu quero mudança pros nossos jovens, idosos e crianças. Eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Só lesma gentil verás que um filho teu não foge a luto. Gigante Brasil acordou, sem violência eu quero mudança pros nossos jovens, idosos e crianças. Valeu DJ Bruninho, FZR e Funk TV que tá junto comigo nessa batalha. E com vocês também, brasileiros e brasileiras, vamos pra rua, vamos protestar, porque só depende de nós. DJ Renan, tá ligado, né? Tem que respeitar, mané. Aqui quem tá na voz é o MC da Leste. Já faz um tempo que eu tô te paquerando e eu notei um algo a mais no seu olhar. Que seus olhos estão me chamando. Eu não tô conseguindo mais me controlar. Já faz um tempo que eu tô te paquerando e eu notei um algo a mais no seu olhar. Parece que seus olhos estão me chamando. Eu não tô conseguindo mais me controlar. Eu te quero, mas você não vê. Te quero, você não dá bola. Tá parecendo até baquera de escola. Você não vê, te quero, você não dá bola. Tá parecendo até batera de escola. Talvez não queira namorar, já é um bom sinal. O divertido pra mim parece ser legal. Você é toda linda, linda, merece ser minha linda. Imaginei, quem sabe, podemos sair algum dia. Te desculpa, insisti demais, eu tenho bom gosto. Não tem dinheiro que pague seu sorriso no teu rosto. Você nem percebeu. E eu notei teus olhos conversando com os meus. Dizendo um pro outro, sem palavras que esperamos. Esse momento lindo que nós dois tanto sonhamos. Da roda impossível, do sorriso e grilho. Guarda demais, de outro nível. Já faz um tempo que eu tô te paquerando. E eu notei um algo a mais no seu olhar. Seus olhos estão me chamando. Eu não tô conseguindo mais me controlar. Já faz um tempo que eu tô te paquerando. E eu notei um algo a mais no você olhar. Parece que seus olhos estão me chamando. Eu não tô conseguindo mais me controlar. Tá ligado, né? Tem que respeitar, mané. É dia de visita e eu estou feliz. E desde já agradeço a Deus por ter minha família hoje perto de mim. Amanheceu, é dia de visita e eu estou feliz. E desde já agradeço a Deus por ter minha família. Então, chapa, o que eu tenho a ver com isso, irmão? De história triste já basta a mim, entendeu? Caralho, mano. Então, deixa eu falar, irmão. Nesse acidente, tava envolvido um carro e dois ônibus, tá ligado? Ah. Chapa, felizmente quatro pessoas morreram nesse acidente. Fala rápido, irmão, que tem gente vindo aí, fala aí. Então, mano, sua filha e sua mulher, infelizmente, estão entre as vítimas. Mentira, mano. Não vou brincar com coisa séria, fiel. Então, chapa. Meus pêsames aí, tá ligado? Se precisar trocar ideia, irmão, liga aqui nesse número. Ai, meu Deus, porque a vida é assim. Para sempre, é minha culpa o que aconteceu. Nada mais não falha, a justiça de Deus. Há 3 anos atrás peguei um eco esporte. 2 vítimas atrás, um ovo seguido de morte. Anoiteceu, apagaram as luzes, eu não consigo dormir. E desde já eu peço pra Deus, por favor, te DJ Renan, tá ligado, né? Guerrilha. De quebrado em quebrado em qualquer lugar. Os me viram, pode chegar mais, pode vir, pode parar mais por nós. Onde dos menores, atitude e disposição é uma forma de expressão. Sintonia sou eu pro você, de bonde pra bonde é conexão. Quebrando e quebrado em qualquer lugar. Os me vira, pode chegar mais, pode vir, pode parar por nós. Onde dos menores, atitude e disposição é uma forma de expressão. Sintonia sou eu por você, de bonde pra bonde é conexão. Vou falar dos menores bolados que partiu pra guerra, portando a cara revoltados com um pensamento, a intenção de matar. Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir. Com meus aliados, vou até o fim. Corro sempre pelo certo, disso nunca vou me arrepender. Se remar contra a maré, vai sentir o nosso poder. Tá ligado, é nós que tá, de ponta a ponta nessa contenção. De AK, pistola, Glock, GT de Falcão. A guerra já foi lançada, os vermes faz virar pó. Guerreiro de elite, bonde dos menor. Cada um portando seu kit, independente do que aconteça. Sequência de papo, moleque zica, são os cabeça. A lojinha tá molhada, os vermes invadiu, dando um tiro pro céu. E a cabrovão que bateu de frente foi o Léo. O menor não me voou, gritando bem alto, não vou desistir. Com meus aliados, vou até o fim. Ao mesmo tempo, Joey com ponto 40 tomou uma base. Vai, não fica em choque, bate de frente se tiver coragem. Tática ficou sem ação, e logo chamou reforço. Porque agora é nós, depois é nós de novo. Mas pros vermes já era tarde, em suas costas surgiu um menor. Descarregando o pente, gritando vai virar pó. 5 minutos depois, o apoio aéreo tentou ser capaz. Subiu, não conseguiu, com grupo de operações especiais. Mais uma vez não adiantou, fortemente armado guardava a entrada. Gabriel com a R15, trocando tiro com os vermes do carro. Mano, a chapa esquentou, foi tiro pra todo lado. Não vou desistir, vou seguir em frente com meus aliados. Era 5 horas da tarde, sangue de polícia espalhado no chão. Mas graças a Deus, nenhum dos nossos morreu em missão. Atitude de disposição, é pra quem tem, não pra quem quem gatilhou, mirou, atirou os golzinhos. Voltou de ré, atitude de disposição, é pra quem tem, não pra quem quer. Golzinho, voltou de ré. De quebrado em qualquer lugar. Os vermes viram, pode chegar mais, pode vir, pode falar isso por nós. Morre dos menores, atitude de disposição. É uma forma de expressão, sintonia sobre pra você. De bonde pra bonde é conexão. Tava do baixo a minha cabeça, eu aprendi a viver nessa vida. A última opção é meter bala na polícia. Peço pra Deus tirar esse ódio do meu coração, mas não vou desistir. Vou até o final com meus irmãos. Conexão de ponta a ponta. Esse menor fortalece a corrente. Contenção dos arsenais. E um moleque chama de frente. Sigo em frente, sempre pelo certo. Em direção à luz. Meu protetor nunca fale. Minha facção, Jesus. Atitude e disposição. É pra quem tem, não pra quem tem. Gatilho, virou, atirou os golzinhos. Todo dia. Atitude e disposição. É pra quem tem. Não pra quem quer. Os golzinhos voltou de ré. De quebrado em qualquer lugar. Os vermes viram, pode chegar mais. Pode vir, pode fazer por nós. Monte dos menores, atitude e disposição. É uma forma de expressão. Sintonia sobre por você. De bonde pra bonde é punição. Jamais vou baixar minha cabeça. Eu aprendi a viver nessa vida. A última opção é meter bala na polícia. Peço pra Deus tirar esse ódio do meu coração, mas não vou desistir. Vou até o final com meus irmãos. Conexão de ponta a ponta. Esse menor fortalece a corrente. Contenção dos arsenais. Lembra do moleque chapa quente. Sigo em frente sempre pelo certo. Em direção à luz. Meu protetor nunca fale. Minha facção é Jesus. Atitude e disposição. É pra quem tem, não pra quem tem. Gatilho, mirou, atirou os golzinhos. Voltou de ré. Atitude e disposição. É pra quem tem, não pra quem quer. Os golzinhos voltou de ré. Com fé no coração, uma esperança de vitória. Cada bonde um cabeça, cada cabeça uma história. Vinho fortemente armado e dessa vez é pra valer. Seguindo em frente até o final com a cabeça erguida, meta e vencer. A palavra é uma só, eu tô na laje de Falcão. Mas estou sossegado, porque eu tenho Deus no coração. Entrei nessa vida bolado, sei que posso preso ou posso morrer. O crime é podre, não aceita falha assim, tipo que pode acontecer. Você tá ligado, tipo, Afeganistão. A cada dia mais você batiza pra cada polícia tem 7 mãos. Atitude e disposição é pra quem tem, não pra quem quem. Gatilho, mirou, atirou os golzinhos. Outro de ré. Atitude e disposição é pra quem tem, não pra quem quer. Os golzinhos voltam de ré. Quebrado em qualquer lugar. Os vermes viram, pode chegar, mas pode vir, pode falar por nós. Bom de Deus menor. Atitude e disposição é uma forma de expressão. Sintonia sou eu pra você. De bonde pra bonde é conexão. De bonde pra bonde é conexão. Tá ligado? Dani, tá ligado, né? tem que respeitar, mano. Quando você se apaixona por quem quer te enganar, não sei se sirvo de exemplo porque nunca me iludi. Tive sorte de encontrar alguém que goste de mim. A vida é um jogo de ganhar e perder. Procure se apaixonar por quem goste de você. Somente assim encontrará o amor verdadeiro. Quem não encontrou nem sabe o que tá perdendo. Amar não te causa dor e nem tá sofrimento. Se ela der o valor e ser fiel a todos os momentos, sentimento abalado, coração ferido, perder e aprender a viver com isso. Sentimento abalado, coração ferido, perder e aprender a viver com isso. Eu sei, eu tô ligado, já passei por muita dor, mas tente não se esquecer de citar o seu valor. Somente assim você vai encontrar a verdadeira namorada pra te valorizar. Mas enquanto não encontra, não desanima não. Um dia você achará a dona do seu coração. Mano, eu não sou ninguém pra te dar esse conselho, mas pare pra pensar. Se é isso que cê tá querendo, eu quero sua melhora. Quero ver você progredir, não esqueça minhas palavras e tente desistir. Mas enquanto você não encontra, não deixe de dar o valor. Confira se vale a pena e se é verdadeiro amor. Amor é como uma planta que não se fortalece. Se você cuide e preserva, a cada dia cresce. Mas se você abandona ou a esquecer, ela seca, despedaça até morrer. Mas se você se arrepender e acreditar, e se houver segunda chance, tente não errar. Uma vez já é demais, duas vezes é imperdoável. Não adianta chorar por algo que não volta. Mas se uma lágrima rolar, eu sei é inevitável. Levante sua cabeça e desiste jamais. O sonho esperado vai virar realidade. Tendo ela ao seu lado, não existirá saudade. Ela te fez acreditar e você acreditou. Infelizmente não é ela com quem você sonhou. Mano, entendo seu sofrimento, é complicado amar. Quando você se apaixona por quem quer te enganar, não sei se sirvo de exemplo porque nunca me iludi. Tive sorte de encontrar alguém que goste de mim. A vida é um jogo de ganhar e perder. Procure se apaixonar por quem goste de você. Somente assim encontrará o amor verdadeiro. Quem não encontrou nem sabe o que tá perdendo. Amar não te causa dor e nem tá sofrimento. Se ela der o valor e ser fiel a todos os momentos, sentimento abalado, coração ferido, perder e aprender a viver com isso. Sentimento abalado, coração ferido, perder e aprender a viver com isso. Eu sei, eu tô ligado, já passei por muita dor, mas tente não se esquecer de citar o seu valor. Somente assim você vai encontrar a verdadeira namorada pra te valorizar. Mas enquanto não encontra, não desanima não. Um dia você achará a dona do seu coração. Mano, eu não sou ninguém pra te dar esse conselho, mas pare pra pensar. Se é isso que cê tá querendo, eu quero sua melhora. Quero ver você progredir, não esqueça minhas palavras e tente desistir. Mas enquanto você não encontra, não deixe de dar o valor. Confira se vale a pena e se é verdadeiro amor. Amor é como uma planta que não se fortalece. Se você cuide e preserva, a cada dia cresce. Mas se você abandona ou a esquecer, ela seca, despedaça até morrer. Mas se você se arrepender e acreditar, e se houver segunda chance, tente não errar. Uma vez já é demais, duas vezes é imperdoável. Não adianta chorar por algo que não volta. Mas se uma lágrima rolar, eu sei é inevitável. Levante sua cabeça e desiste jamais. O sonho esperado vai virar errado. realidade, tendo ela ao seu lado, não existe a saudade. Ela te fez acreditar e você acreditou. Infelizmente não é ela com quem você sonhou. DJ Renan, tá ligado, né? Tem que respeitar, mané.